Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41 3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Amados filhos e filhas, das muitas coisas do meu tempo de criança, essa música Utopia faz parte do CD Sinais do Sagrado. E nada melhor começar com ela essa segunda parte da Hora da Misericórdia. Sabe por quê? Nós estamos em plena novena invocando São José, esposo da Virgem Maria, cuja festa celebramos dia 19. Você acha que a família é uma utopia? Eu não. Eu acredito que é uma realidade. Sinais do Sagrado é um CD que eu indico para que você dê de presente. Chocolate adoça a boca. Uma obra de evangelização aquece a alma. Sinais do Sagrado. Vamos juntos escutar o que foi deixado na plataforma para essa Hora da Misericórdia, para esse momento de graça e de bênção. Eu sou Simone Rodrigues de Oliveira, moro em Rodeiro, Minas Gerais, e falo da Rádio Alternativa FM. E eu gostaria de deixar meu testemunho que a graça maravilhosa que recebi na minha vida. O meu filho nasceu com gastroesquise, nasceu com parte do intestino do lado de fora da barriga, e graças a Deus e Nossa Senhora Aparecida, ele fez a cirurgia e está curado, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado. Amém. Deus abençoe. E eu estou vendo, Lenita de Souza, de Naviraí, Mato Grosso do Sul, dizendo assim: obrigado, Jesus, porque me libertou da depressão. Mas foi através de muitas novenas feitas pelo meu querido esposo. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Foi através de muitas novenas feitas pelo meu querido esposo que eu consegui a graça da libertação. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Padre Reginaldo. Obrigado, meu esposo Davi, pela graça recebida. Que testemunho maravilhoso. Está ali no site. Por falar em site, você pode acessar www.padrereginaldomanzotti.org.br e se inteirar da campanha do Sagrado Coração de Jesus e mandar as suas intenções. Todas serão levadas no altar do Senhor. Nossa família recomendada no coração de Jesus. Nossa família guardada no coração de Jesus. Vai lá, preencha. Bíblia aberta, cartilha de oração. Santa Bíblia, livro dos livros, sonho dos sonhos, cura das curas. Santa Bíblia, paz verdadeira, linda luz mensageira do Senhor das alturas. Amados filhos e filhas, povo querido de Deus, segunda-feira, João, capítulo 4. 43 a 54. Cura das curas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei, cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele respondeu: podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram lhe dizer que seu filho vivia. O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: ontem, à 1 da tarde, a febre passou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: teu filho vive. Ele então passou a crer, juntamente com toda a sua família também. Este segundo sinal Jesus o fez depois de voltar da Judeia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje que nós acabamos de ouvir fala da cura do funcionário do rei. E a cura que Jesus faz sem preconceito. O funcionário do rei dirige-se a Jesus pedindo a cura de seu filho. Funcionário de quem, padre? Do rei. Qual rei? Herodes Antipas. Sem dúvida era um funcionário pagão. Sem dúvida era um homem a serviço dos romanos. E todos sabemos como era grande o conflito entre judeu e esse tipo de pessoa. Por isso, no primeiro momento, Jesus podia ser justo e não lhe dar ouvidos. Jesus, sendo judeu, atender um funcionário do rei Herodes? O Messias agir em favor de um pagão? É. Quem rotula Jesus somos nós. Ele veio para todos. Veio por amor. Olha para a cruz. Inclusive, como se aproxima a Semana Santa, quando todos criticam as cruzes, eu digo para você, oriento: você já tem um crucifixo em casa? Às vezes, as pessoas põem quadros bonitos, mas que representam tão pouco. O quê? Uma paisagem? Um rosto bonito? Agora, uma cruz sagrada dentro de casa afasta todo o mal. Lembre que na noite em que os primogênitos do Egito foram exterminados, o que é que não fez com que o anjo exterminador passasse pela casa? Um sinal feito com o sangue do Cordeiro. Por que ter um crucifixo em casa? O sinal de nossa salvação. Jesus sabe. E permanece ao nosso lado. Sempre está ao nosso lado. Pois permaneço ao teu lado. Ele nos ama, viu? Ele te ama. Ninguém te ama como eu. É Jesus declarando o seu amor. Ninguém te ama como eu. Olha pra cruz, olha pra ela. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Por isso eu quero dizer: procure providenciar. Procure providenciar uma cruz na sua casa. Se você tem, não está cheia de poeira. Ninguém te ama como eu. Por isso nós estamos em plena novena de São José. Foi por ti, por Lembrando, não sei se você tem memória, que na Semana Santa nós fazemos a novena da Santa Cruz de Jesus. Na Semana Santa, nós fazemos a novena da Cruz Redentora. E depois da Páscoa, Jesus misericordioso, Senhor Deus, abençoai, que nos ama tanto. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família nesta segunda-feira. Abençoai e santificai nessa hora da misericórdia por teu amor. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus.